O som é dia a dia da periferia. Se liga aí. Nada mais nada menos que os mestres dos mestres, Bezerra da Silva. Alô, alô, todas as favelas do meu Brasil. We'll be right back. jogo pra trás, rapaz, eu te jogo fora. Deixa eu dar errado, eu falo pra minha galera. Pera aí, meu irmão, pera aí. Ah, meu irmão, não bota fé não. Foi fé que nada, meu jogo. Rapaz, pera aí, quem tá falando aqui é o golpe. Não é qualquer um não. A ideia é, meu irmão, enquanto a gente estiver aqui jogando um ao outro aqui, isso aqui não vai pra frente não. Tá? Se a gente quiser fazer alguma coisa, a gente tem que ter atitude. A gente tem que mostrar o que a gente tem de melhor e não de pior, meu irmão. É por isso que eu tô aí, ó, ralando, mostrando o nosso dia a dia. O dia a dia da periferia. Pode crer.